Alô, bom dia, Webjet, Whisky Juliette Kilo. Whisky Juliette Kilo, prossiga. Pushback reboque, saída do portão 10, do pátio principal, até o... na posição 04 do pátio 3. Senhor, está no portão 10 do pátio principal, que reboque até o pátio 3, é isso? Positivo. Sente, Whisky Juliette Kilo autorizado, mantendo escuta constante, reporte ao término do reboque no pátio 3, Whisky Juliette Kilo. Alfa até o ponto espera pista no zero, ajuste no 020, chame o pronto protocolagem, ponto espera pista no zero, TAM 3601. Índia Alfa até o ponto espera, vai reportar para o 3601. alinhar e decolar da pista no zero, vento de 1 a 50 graus com 0,4 nós. Além da cola da no zero, tá? 3601. Só um minuto, senhor. Prestação Guarulhos, 380. Sim, só um minuto. Uno, decolado aos 1-1, chama agora o controle Salvador em 1-20-8, bom voo. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Oxe, número 251, eu tenho 360 aprovado, copio 36, gostaria de recordar o 38. Copio 36. Pronto, cópia, senhor. Sempre. Oxe, número 6251, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo na Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo autorizado 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, seu transponder 5427, Oceania 6259. Autorizou 360, decola da El Leda Bridge, 1208, 5427, a rota Pêndulo 16, BHZ, Trive, concorre. Correto, Oceania 6251, no portão 11, chame pronto para o pushback acionamento. Controle, bom dia. É o Webjet, Whisky, Juliette, Mike. Prossiga, senhor. O Mike para reboque do pátio 3 para pátio principal, posição 4. 5 decimal 1, boa viagem. 25 anos, até amanhã. Bom dia. Câmara para ingresso do pátio principal, Mike. Whisky Juliette, Kilo avistado, finalizando o reboque na parte 3, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia também, uma boa semana. Por gentileza, você até cheque o rádio, sua transmissão está vindo muito, muito baixa, senhor. Eu nem consigo copiar o indicativo. É o Sam Mike X-Ray Echo, posição 13 do pátio. Mike X-Ray Echo, ponte 13, pátio principal, ciente. Continua vindo muito baixa a transmissão. Prossiga, cheque o rádio, prossiga, senhor. Ciente, o giro de motores, eu estou ciente do giro de motores, ajuste agora no 020, chame a término, ok? Positivo, chamaremos. Agora muito calor no rádio. controle, a Whisky Juliette Mike para ingresso no pátio principal. Whisky Juliette Mike autorizado ingresso no pátio principal, mantendo a escuta constante, reporte ao término do reboque, portão 4, Mike. Reporta Araújo, Mike. Aprovado, chame táxi, chame 251. Obrigado, Mike. Obrigado, bom dia. Bom dia. Táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto supera pista no 0, ajuste no 020. Chame pronto para decolar de ponto supera pista 10, senhor. Táxi via Pátio e Alfa, até o ponto supera pista no 0, ajuste no 020, chame pronto para decolar de ponto supera pista 10. Mandou, é o Tom Mike, X3X, informa o centro de giro de motor e marcha lenta. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, Eco. Obrigado, bom dia. Torre Salvador, Oceano 62 em Cono, está próximo ao ponto de espera, pista no zero, pronto. Oceano 6251 autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento de 1,40 graus com 0,5 nós.